você a vida pode parecer um pouco além de mim. Coração sagrado, caminho de um sono. Nada resta mais do fruto que se tem, é o bastante pra querer. Um minuto além do que eu possa dar com você. Te ame, o tempo não varreu isso de mim. Estou partindo tão forte assim.